Dá pra fazer só descalço? Caminhada é atividade física? Mas tem que ir a pé? Eu consigo caminhar? De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou Renan Alves, escalador, adoro caminhar e sou um entusiasta dos esportes outdoor. Neste pedaço de chão. De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari e vim caminhando para esta gravação. Maurício Geronasso, de Curitiba. Pai, marido, maratonista, mas nos intervalos eu tomo cerveja. Simone Capelletti, ou Os Canela Brasil, sou de Vitória, tenho loucura e amor pelos caminhos. Desafios, este é o meu lugar. E no final do dia. O Na Trilha de hoje vai apresentar uma prática que é muito comum, mas que se você não se cuidar, pode calejar muito mais que o necessário. Vamos falar de caminhada outdoor. Convido você, ouvinte, a juntar um grupo de amigos, preparar a sua mochila de expectativas, tomar cuidado para não se perder, se surpreender com sua força de vontade e enriquecer o seu espírito com as experiências dos outros. Mas isso só depois da nossa leitura de e-mail. Muito bem, ouvintes, estamos de volta com mais uma leitura de comentários, feedbacks. E hoje, para participar desse momento de feedback, temos aí o Rafael. Olá. E temos também o Diogo Bob, lá do Galera do Hall. Por favor, se apresente. Precisa? A Lúcia ia participar com a gente aqui, ela falou, Renan, não vou poder, e aí você sabe que você é o feedback da Lúcia, né? Aliás, você é o step da Lúcia, né? Toda vez que a Lúcia fura, é o Diogo Bob que aparece. Bom, deixar aí já para você, ouvinte, que está ouvindo o Na Trilha pela primeira vez, existem várias formas de você se contactar conosco. Uma delas é o nosso site, que é o www.vcnatrilha.com.br, VC de você da internet mesmo, tá? E o nosso Twitter, o nosso Facebook e Instagram é @natrilhapc, PC de podcast. E se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails e comentários, feedbacks que nós tivemos dos nossos ouvintes, você acessa o nosso site na publicação desse programa e vai ver aí a quantidade de tempo que você precisa pular para adiantar e já ir direto pro papo. Ah, é, pessoal, não pula não, ó. Eu nunca apareci sem ser na leitura de e-mails. Se você pula, você não me conhece. Verdade. Bom, para quem já percebeu, o nosso site aí sofreu algumas modificações. Né, eu quero deixar aí o meu agradecimento mais uma vez pro Marcos Daniel, lá do MachineCast, né, também deixo aí a indicação para você conhecer o MachineCast, que é um programa que fala aí de assuntos nostálgicos, né? Assunto de velho. Se tu quer. Assunto de velho? É, coitado, não fala isso não. A gente tá velho, Renan. E tem o Cash of Tretas também, né? Quando quer arrumar uma confusão, também tem lá. Isso, tem lá. E bota a galera lá pra poder se degladiar lá. Hein? Bom, vamos falar agora aqui do nosso padrinho, das nossas metas. É, o Na Trilha, ele tem a sua forma aí de ter aí a sua contribuição financeira. Existem as recompensas, que elas são individuais, né? E existem as metas, que elas são coletivas. Cada meta que for alcançada vai ter alguns objetivos ali que serão realizados. As metas, elas são distribuídas para todo mundo ganha. Mas as recompensas, elas são individuais. Sim, nossos apoiadores lá no Padrim no mês de janeiro foi o Tenistas em Ação, Giovanni Souza, Ana Luísa Caran, Paulo Vitor Novaes, Daiane Almeida, Anderson Henrique de Lima e o Fábio Murakami. Agradeço demais essas pessoas aí que contribuíram conosco. Um puxão de orelha cada vez que eu olho essas, participações de vocês. Então, obrigado, gente. Por favor, não parem, contribua conosco, que a gente está precisando. Você, meu companheiro, vai lá no iTunes. O iTunes é uma plataforma aí da Apple, muito bacana, muito maneira, que é um dos principais impulsionadores aí dos podcasts. Ajuda na trilha lá, dá uma moral. E quem não tem o Apple, não tem o Apple, não tem desculpa. Instala o iTunes no seu PC, marca lá o Na Trilha, assina e dá as 5 estrelinhas, que vai ajudar pra caramba o Renan, vai ajudar pra caramba a Lúcia, vai ajudar pra caramba o Rafael. Só o Na Trilha, Diogo? Inclusive, se vocês passarem lá pelo Galera do Raul, marca lá 5 estrelas. Se quiser ouvir, ouve, mas principalmente das 5 estrelas. Mentira, principalmente ouva. O Júnior Petar, ele curtiu tanto Na Trilha que ele comentou e deu as 5 estrelas. Ai, ai, parabéns. Tá vendo só? O comentário dele foi: melhor podcast de viagens, experiências e aventuras. Apresentadores com linguagem simples e ao mesmo tempo demonstram sincronicidade com os temas. Recomendo e aguardo ansioso cada episódio. O Júnior, inclusive, eu encontrei com ele lá em São Paulo, na Adventure Sports Fair, né? Quando eu estive lá em outubro. Valeu, cara. Um abraço. O cara manda um comentário com sincronicidade e nunca recebi esse verbete. No nosso lá, no Galera do Raul. Eu tenho certeza que isso aqui ali foi... Pra quem é corretor, né? Aquilo ali ele foi corretor. Ele escreveu, demonstra sinceridade com os temas. Aí ele errou, ficou sincronicidade. Mas precisamos agradecer também a galera que compartilha no Facebook. Sem essa galera, a gente... Com certeza, o nosso alcance ia ser menor. Pra galerinha que largou o dedo no botão de compartilhar publicamente lá pra ajudar o Na Trilha no Facebook, foi o Flávio Takatsu. O Samir Cell. Tá sumido aqui nos comentários, nos e-mails. O grupo escoteiro Ararik Bola. Olha só, botaram o pior pra eu falar. Olha que sacanagem, cara. Foi tá sem querer. Aqui, ó. Me mandaram a pauta, faltando 5 minutos que eu sou Steve, me escreveram errado pra eu passar vergonha nessa leitura. Pera aí, deixa eu ajudar. Vai lá. Agora sim, o grupo de escoteiros Arariboias, número 123 São Paulo, que é a numeração lá do grupamento, né? O Fábio Murakami. Luiz Henrique. Olha lá, olha que sacanagem. O X-Board Team. X-Board Team, Longboard Carver Board. Tô chegando até o Team. Depois não deu, rateou meu inglês aqui. A Ângela Larras. O Giovanni Souza. Olha lá, agora ó, o 325º. Peraí, como é que é? Isso, Diogo, ensina pra gente. Ele é matemático, tem que saber. Como é que é o ordinal, hein? É 325º. Tá. Caraca! Boa! 300º. Tá vendo? Vocês estão me sacaneando, pelo menos alguma coisa assim. Dois grupos de escoteiros compartilharam o episódio Na Trilhas de mountain bike. É, só faltou falar aí que é o grupo Arcentapua, né? Que eu não deu tempo de falar, que vocês ficaram rindo do meu 325º. Não sei de onde que eles são. Agora eu entendi porque é que vocês me chamaram, né? Pra saber falar esse numeral original aí. Tá vendo só? Eu não sabia, sério mesmo. Isso aí. O legal é que tiveram vários grupos de escoteiros compartilhando aí esse episódio do mountain biking. O que acontece? Existem várias especialidades que as pessoas, à medida que elas vão ganhando conhecimento, elas vão ganhando ali aquele remendo ali, né, na roupa dele. E eles utilizaram o Na Trilha para indicar para a pessoa alcançar a especialidade, a pessoa ficar expert no assunto de mountain biking. Pô, legal, cara. Bacana. Pô, mesmo. A gente tá conseguindo alcançar esse nível aí de conhecimento pra você, ouvinte. Obrigado mesmo. Quem mais, ô Rafael? O Blausan. MX Tavares. Também deixamos o nosso pedido de salve lá no Telegram, no nosso grupo. E tivemos 4 pessoas que mandaram, que estão antenadas lá na hora do pedido e que pediram salve. Foi o Douglas Ganso, a Carolina Faustini, Anderson Pardão e Giovanni Souza. Esse Anderson, cara, eu vou te falar uma coisa. Esse diz negão, né? Aí agora botou Pardão. E Diogo, quem foi que comentou no site, Diogo? Só os nomes maneiros, ele vai me matar, porque ele já comentou lá no Galera do Raul e eu respondi a ele que eu não sabia como pronunciava e ele ainda não me mostrou como é que faz. É o Werther Crolling. O Evandro Denzin, né? Que é só o nome maneiro que tu me arrumou, né? Beleza. Tem o Giovanni Souza e o grande Vitório Silvestre. Graças a Deus fechou com os mais tranquilos, né? Os comentários desse programa de mountain bike foi algo espetacular, cara. O Vitório, o Werther, que inclusive ele tem lá o programa... É o Beco da Bike lá do Portal Deviant. Ele é daqui de Vila Velha, inclusive. Né? Os caras esbanjaram conhecimento lá e a gente tem muito a agradecer a esses caras, porque eles expandem o podcast, né? É, se você tem informação, ou a gente deixou de falar alguma coisa, comenta lá no site. Primeiro e-mail. O primeiro e-mail que a gente recebeu foi da Luciene Conrado. Esse sobrenome não me é estranho. Ela diz o seguinte: gente, deem uma montanha pra Lúcia escalar, mas por favor, não deem uma bike pra ela pedalar. Jamais. Ela é muito sem noção na bike. Lerda como uma tartaruga. Totalmente sem equilíbrio. Eu não sei, mas parece que a Luciene tem propriedade pra falar sobre deve isso. Deve ter. A Lúcia, será, né, que ela conhece, oh, bem, cara? Deve ter visto a Lúcia tomando um estabaco aí pela rua, olha só, com a camisa do Na Trilha. Ela fala: se passar uma formiga na frente dela, é bem capaz dela cair. Não consigo imaginar ela escalando. Bem, coisas inexplicáveis acontecem todos os dias, vai entender, né? Beijos, Lúcia, te amo, irmã. Parabéns a vocês, irmã, dois pelo belo trabalho com os temas apresentados. Irmã da Lúcia, Luciene, finalmente mandou um comentário pra gente. Tá explicado. Dá pra perceber, essa mensagem tão elogiosa, tão elevando o nome da Lúcia, né? Dá pra perceber que ela é da família, né? Consegue nem pedalar uma bicicleta, que é um negócio tão simples. Como é que ela vai conseguir escalar, não é verdade? A Lúcia era pra você tá, aqui, Lúcia. Agora você não tá aqui pra se defender, não dá pra como se defender. É que faz? É porque escalar não tem duas rodas, então tá tranquilo. Pode ser. Vamos lá, o segundo e-mail foi do Gustavo Valbom, 31 anos, de Campinas, São Paulo, pratica o ciclismo e corrida. Pô, um dos poucos ouvintes que mandam aí a ficha completa, né? Obrigado aí, Gustavo. Olá, time do Na Trilha. Depois de férias, volto e me deparo com um episódio de ciclismo de montanha. Melhor tema pra mim não haveria na volta das férias, onde já me identifiquei por amar esse esporte. Com o advento dos tantos participantes do esporte e até de aplicativos de competição virtual, ele coloca aqui entre aspas, muitos têm buscado ser o melhor, o mais rápido ou o rei da montanha, também entre aspas. E acabam por deixar o espírito de aventura e natureza por último. É chato porque já sofri quando mudei de cidade e os grupos me abandonaram por não ligarem para os novatos na região. Rafael, você que é ciclista aí, quando chega um novato no seu grupo, como é que é? Ah, nos que eu já participei até hoje, só faltava levar o cara no colo. Se ele tava preguiça de pedalar, a gente pedalava pra ele. Ah, né? De repente isso é coisa de paulista, né, cara? É aquilo, existem existem participantes e participantes. Tem um cara que quer só aproveitar o pedal visual e o outro que quer ali ligar o Strava, bater o recorde dele. É, disso aí que ele tá falando mesmo, né? A competição tem virtual chato ali. Tem chato em qualquer lugar. Tem chato em podcast, tem chato pra andar de bicicleta, todo lugar tem chato. Eu vou mostrar que eu tô bem antenadão agora, hein? Sou das atualidades e sou das redes virtuais. Ih, manda. É o ciclista Nutella. Olha aí. Aí sim. Ele continua aqui. As perguntas que acompanharam o programa foram muito pertinentes. O curso que o próprio Alberto deu aos amigos de manutenção foi muito boa ideia, porque eu sempre acabava sendo o mecânico do grupo de amigos, porque já passei alguns poucos perrengues em meio a viagens. O cara ainda era um mecânico, consertava a bicicleta, foi super solista. Pô, olha lá, eu tô falando que é um monte de FDP mesmo. E ele tá citando aqui as viagens acima de 200 quilômetros, né? Agora o Rafael e Alberto podem ter citado um fato erroneamente. Quanto ao uso de sapatilhas, teríamos 100% do uso da pedalada. Isso é uma discussão antiga e provaram que isso não acontece realmente. Ele mandou dois links aqui, eu vou colocar na postagem do programa, né, onde tem esse estudo aí, e ele segue. O mais interessante do uso da sapatilha é a segurança que os seus pés não irão escorregar do pedal, algo comum em descidas e subidas com barro e chuva no pedal. Derrapar o pé ali e tomar um tombo. Tá, e ele finaliza aqui. Parabéns a mais um programa bem elaborado. Me desculpem pelo e-mail gigantesco. Falou de bike, mexe com o meu coração de montanhista. E ele fez uma sugestão aqui também, de a gente fazer um crossover com o programa Beco da Bike, né, que inclusive o Werther Crowley, né, o Diogo? Isso aí, velho. O Werther, ele é daqui de Vila Velha, e vamos marcar de tomar uma cerveja juntos e bater uns papos aí. E agora o e-mail mais longo do dia, manda aí, ô Rafael. Não, agora eu... Ah, o Diogo agora, desculpa eu aí. Eu vim só Diogo pra ler e-mail e tu ainda quer me tirar. Só pra falar o 335 lá. Essa é... Não, é tricentésimo, trigésimo, quinto. Trintentésimo, jaitésimo, isso aí. E aqui, ó, pra finalizar, galera, aqui o nosso último e-mail aqui, sorteado, escolhido dentro das milhares de cartas eletrônicas enviadas para o Renan Cirilo, foi o grande Jorge Augusto, do Anime Sphere. E ele mandou assim: e aí, pessoal, beleza? Manos, que extra foi esse? me fez sentir como se estivesse junto com vocês. É, ele tá falando aí, o Diogo, do programa que a gente gravou o Extra sobre o Pico da Bandeira. Agora eu não sei se ele já subiu. Sim, tu foi com o Samir Reis, né? Não é isso, Dr. Cash? Deve ter sido fora, drenado toda a energia de vocês, mas deve ter sido gratificante, fora demais. Ou seja, ele achou muito fora, porque tem uns três foras no e-mail, mas ele gostou muito e foi muito maneiro mesmo, Renan. Eu posso falar aqui que eu escutei e é bem bacana, vocês detalham bastante a subida lá, a gravação e a felicidade, vocês estão lá, né, curtindo subir a montanha. Inclusive, eu tô aí marcado pra subir aí por esse ano aí, não é isso? Show, vambora, vamos junto. E agora, pra finalizar, finalmente alguém, né, entre os ouvintes aí, dentre tantos, vai receber aí o troféu Joinha. O troféu Joinha é pro Diogo, que sabe falar o tricentésimo, trigésimo, quinto. Pô, cara, sacanagem. O cara fez muito mais que eu, pô. Eu só sei isso aí, pô. O cara fez mais. O nosso troféu Joinha vai pro nosso estimado Giovanni Souza, muito ativo lá no grupo do Telegram. O cara tá sempre, todo dia lá, falando, comentando. Giovanni, você é um cara muito ativo aí, obrigado, né? E esse troféu aí foi por ter expressado o tanto de esforço que você fez em apresentar o Na Trilha. Fez até comentário em outro podcast, fazendo o jabado Na Trilha. Então, assim, lá no Beco da Bike, né? Os caras vieram conhecer o nosso trabalho. Eu acredito e eu tenho certeza que muita gente também apresenta o Na Trilha para outras pessoas, apresenta a mídia podcast para outras pessoas e faz esse papel. Mas, poxa, o Giovanni mandou print para mim, as pessoas que ele comentou falou comigo. Se você reparar na última foto lá da arte da vitrine, tem uma fotinha pequenininha lá que é de uma amiga dele que ele fez questão de mandar pra mim. Então, assim, é um cara que merecidamente ganhou esse troféu Joinha. Grande Giovanni, mas só pra deixar aqui que o Giovanni é muito ativo mesmo, cara. E ele tá sempre querendo ouvir o Na Trilha. Ele trabalha em locais que tem a internet precária e às vezes ele pede pra mandar o arquivo com menor qualidade pra ele tentar ouvir. Então, o Giovanni é show de bola mesmo, mano. Honra ao mérito ao Giovanni aí. Giovanni é muito ativo mesmo. Às vezes pedi ele para ser passivo um pouco, ele falou, não, vou continuar ativo. Sacanagem. No nosso site, ele teve lá algumas modificações. Se você reparar, surgiram algumas modificações, alguns menus lá, mostrando quais os tipos de programas que nós temos. Se você clicar lá e você ver, você vai saber hoje qual é a periodicidade e qual é o estilo de cada programa. Fica estipulado, um programa principal do Na Trilha vai sair por mês. Vai ter pelo menos um programa, que vai sair sempre no terceiro sábado de cada mês. Você está ouvindo esse programa agora no dia 18, ou pelo menos ele foi lançado no dia 18 de fevereiro. Mas, na semana que vem, por se tratar de um evento que vai acontecer, que vai tratar especificamente do tema que nós vamos falar, vai ser lançado mais um programa. Carnaval? Oba! Uhul! Cara, não é carnaval? Podia ter sido, né? Só pra quem estiver online vai sacar muito bem qual vai ser o tema da semana que vem. Ih, olha só. Bem pensado, hein? Você que fez essa piadinha pra mim, mas tá bom. Não, bem pensado em falar ela agora. Diogo, manda aí o seu jabá. Aqui eu sou o Diogo Bob da Galera do Raul, Galera do Raul com R-A-U, pra quem não me conhece, galeradohaul.com.br. Galera do Raul é um podcast com quatro matemáticos aí meio perturbados da cabeça, que a gente fica lá tentando fazer uns episódios bacanas sobre temas sociais, assim, aspectos sociais. A gente tenta fugir um pouco do mundo nerd, vez ou outra a gente faz episódio de matemática também, então sempre com bom humor. Renan já teve a honra, não é a honra, né? Ou o prazer, sei lá. Ele nos deu a honra e o prazer. De ser esculhambado lá, né? Pode falar. Olha aí. Na verdade, é tudo com bom humor. A gente não esculhamba. A gente tenta passar informação com bom humor, meu querido Renan. Ainda vou ter minha vangança com o Yuri. Deixa ele. É um dos nossos quadros lá que o pessoal mais curte, que é a Sala de Justiça, que é um debate lá. Que a gente, quando tem convidado, eles participam. A gente sempre tenta botar duas vertentes lá pra gente mostrar que nem sempre todo mundo tá com toda a razão, nem todo mundo tá totalmente errado. Então, se você curtiu, se você gostou de mim, dá uma curtida lá, dá uma favoritada, dá uma escutada. Se não gostou de mim, tem outros três pra você gostar, então tenta lá, dá uma escutada no Galera do Raul. Valeu, gente, obrigado aí. Obrigado aí, Diogo. Sempre que possível, retorne aí a casa. Sempre que a Lúcia faltar, torce aí pra ela faltar. Só a Lúcia ficar doente, né? A Lúcia ficou doente, eu apareço. Valeu, Diogo. Não, brincadeira, cara. A gente sabe que... A gente chama quem a gente sabe que a gente pode contar nessas horas. Agora, esse é o meu troféu joinha. Eu sabia que eu não ia sair daqui sem o agrado do Renan Cirilo e do Rafael. Valeu, mano. Muito obrigado aí. Vamos caminhar, Rafael? Deixa eu botar minha bota aqui, peraí. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Ela controla a pressão, controla a diabetes, protege contra tantos e tantos malefícios e ainda emagrece, né? Eu tô falando aí da caminhada, que posso dizer que é um esporte ou uma prática esportiva que pode ser de entrada. A caminhada outdoor, ela traz muitos benefícios, a gente sabe disso. Porém, o cara que fica caminhando muito tempo, né, ele acaba tendo um gosto aí, a Simone vai falar pra gente, o Maurício também, de que o cara fica maluco com isso, né, não quer parar de andar e tal, e acaba sendo taxado de andarilho, né. Só que eu já vi algumas vezes isso, a Simone também já me falou, que até mesmo o andarilho acaba meio que sendo taxado de um cara que simplesmente vive na rua, e não é bem isso, né? Então, eu queria saber, primeiro, como que é o termo que a gente pode abordar para essa prática outdoor, ô Simone? Tem uma diferença, né, Renan, entre andarilho, peregrino e até o turista. O andarilho é, como você disse, sai, vai andando, não tem onde dormir, não tem rumo, não sabe para onde vai. O turista, ele sabe onde vai chegar, e ele não se permite que as experiências da viagem interfira na vida dele. Ele quer ir lá curtir. Agora, já o caminheiro, aí não. Ou o peregrino, ele parte para o caminho e está aberto às diferenças, as experiências, as vivências que o caminho ou propriamente a viagem vai trazer a ele. Eu gosto muito da palavra caminheiro. Ô Maurício, aí na sua região, como é que é conhecida essa prática aí? Você já conhecia esse termo, caminheiro, ou mais por andarilho mesmo? Caminheiro eu nunca tinha ouvido falar. A questão do andarilho aqui é mais chamada aquelas pessoas que a gente vê na estrada andando, a meu ver, sem rumo, né? Porque acabam andando muitos quilômetros durante o dia inteiro, né? Não, caminheiro realmente foi novidade para mim também. Posso dizer que esse termo foi criado dentro dos Canela, Renan. Como é que é a utilização dela aqui no Espírito Santo? Já muita gente se vê utilizando ela? Ou é mais o seu grupo mesmo? Que mais a maioria fala é andarilho. Se é de caminhada, eles falam andarilhos. Ou peregrinos, como eu disse, que os peregrinos são mais voltados às caminhadas religiosas. Agora, eu procuro introduzir a palavra caminheiro, mas não existe essa palavra realmente. É, porque acaba identificando muito mais a prática, né? Sim. Você, sim. Simone, você caminha há quanto tempo? Então, eu comecei a caminhar em fevereiro de 2006. Eu completei 10 anos de caminhada. E antigamente eu falava que era um vício. Vício não, porque vício cura, né? E então eu mudei para estilo de vida, porque eu não vou ser curada desse vício, né? Se caminhar acumulasse milhas, você estava viajando de graça já, né? Nossa! Na verdade, eu nem sei quantos quilômetros que eu já fiz. Só de passos de Anchieta são 10. Eu vou do 11ª edição minha esse ano. Então aí já tem quantos quilômetros. E quem disse que caminhar não acumula milhas? Não, mas tem uns aplicativos aí, né, Maurício, que tá desenvolvendo isso, né? Posso falar o nome? Pode, fala aí. Você coloca o Ticlin daí? Não, tá patrocinando até o podcast, né, Renan? Vou entrar em contato com ele, se eles quiserem, pra gente falar o nome. Hoje a gente tem o Mova Mais, né, que ele se conecta com vários aplicativos de atividade física, e são só atividade física convertida em pontos. Que quando você chega a um limite, você consegue converter ele para pontos múltiplos. Então, eles viram milhas. Oh, que legal. Nossa, mas isso é muito bom, hein? Aí sim. Outros tipos de De esporte também, ciclismo também entra, né? Ciclismo, corrida, caminhada. Você efetua 30 minutos, a partir de 30 minutos diários de atividade física, você já consegue computar lá o teu score, né? Mas para isso você precisa estar usando algum aplicativo parceiro. Vamos dizer, um GPS, que para provar realmente que você fez essa atividade física, né? Que computa tempo sentado no bar, não, né? Não, esse ainda não, mas quem sabe a gente possa inventar, né? Esse aí, esse eu ia ser campeão, já tinha feito a volta ao mundo. O Maurício, você, como é que é a sua participação aí com caminhada aqui? Como é que é o seu histórico aí? Você tem alguma prática aí? Não, acho que independente, eu por praticar corrida há muitos anos, eu posso dizer que qualquer pessoa que vá querer praticar corrida algum dia tem que começar caminhando. São os passos naturais, né, para uma atividade física. A caminhada faz parte da atividade, faz parte da corrida, muito mais do que as pessoas possam imaginar. E não é vergonha para nenhum corredor ou praticante da corrida caminhar durante uma prova. Acho que isso é bem normal. Isso não tira não desmerece ninguém, não tira o mérito. Tô ensaiando, cara, de voltar a caminhar, voltar a correr, mas tá complicado, viu? Os moleques aqui em casa não tá deixando, velho. Nem o Miguel, nem o Emanuel. Quando eu tento sair de casa, um chora, outro acorda, aí tem que dar atenção, tem que cuidar. Por isso que você tem que sair correr às 6 da manhã, né? Não, mas aí não dá tempo, que eu tenho que levar a Júlia pra escola, a mais velha. Então acorda às 5, né, ô preguiçoso? Não, mas aí tem que editar podcast. Tudo vira desculpa, né? Me dá uma raiva disso. Todo mundo arranja uma desculpa. Ah, porque isso? Ah, porque... Não, tem que pegar. O que eu digo sempre, o pior passo é a decisão. Você decidir é o que é o difícil. Aí depois que você decide, aí você faz 10, faz 15, faz 20, anda 30 quilômetros num dia. O segundo passo eu considero ainda mais difícil, que é o fator de você saber a atividade que você... Você gosta para dar continuidade nesses passos, né? Então não adianta nada você, por exemplo, sair correr e não gostar de corrida. Vai sair uma vez e depois vai ficar dando desculpa. Então você tem que fazer principalmente o que você gosta. Então a caminhada é um bom passo para uma academia, para um clube. Vai caminhando, né? Até mesmo na escalada, para a gente chegar em muitos dos pontos, né, que a gente chama os picos de escalada. Né, tem que a gente chama de aproximação, e geralmente essa aproximação não é perto, e a gente precisa caminhar bastante, às vezes horas e horas, e tem pontos aí que precisa caminhar até dias. O ponto é o seguinte, às vezes o cara passa mais tempo caminhando para chegar no lugar de escalada que de fato escalando, mas ele não adota aquilo ali como a prática, né? E hoje que a gente está tratando aqui, eu, né, tive essa vontade de trazer esse tema, porque em julho vai acontecer os Passos de Anchieta, que é uma trilha? O que que é, o Simone? Renan, em junho. É em junho, tá. Em junho. Obrigado, mas é o que que é isso? É uma prova? É uma... Supostamente, eles dizem que foram os passos que o padre Anchieta fazia na época, quando ele estava em Anchieta e ele tinha que vir até ao palácio aqui do governo. Então eles fizeram esse caminho e denominado os Passos de Anchieta. Mas sobre os Passos de Anchieta, nós vamos lançar uma trilha extra específico dele, desse tema aí. Eu tive essa vontade de falar dessa rota aí, e aí conversando com a Simone, eu falei, poxa, a gente podia falar primeiro de caminhada, né? Como que a pessoa, até mesmo por ser uma atividade de entrada, como o Maurício falou aí, a pessoa precisa também se cuidar para não se lesionar. Né, parece que não, mas ainda assim, até mesmo caminhando, acho que ela pode se lesionar. Ou tô falando alguma besteira, ô Maurício? Tá falando besteira nenhuma, é bem isso. A caminhada é a porta de entrada para qualquer tipo de atividade física. Inclusive, para você fazer um aquecimento, é muito bem indicada a caminhada, né? Eu vejo que durante a caminhada ou durante a corrida, a pessoa pode correr, caminhar, trotar. E tem aquele outro estilo que é meio que uma reboladinha. Como se chama aquilo? Marcha atlética. Isso é usado em algum momento da caminhada, por algum motivo específico, ou não? Não ajuda? Rafael, eu acho que o que eu me lembro de eu usar esse movimento, esse estilo, é naquela reta de Guarapari a Meiaípe. Aquilo ali, eu passo ali nos passos de Anchieta, por volta de meio-dia, uma hora da tarde. E aquilo é quente, então ali eu aperto o passo, e aí então eu acho, mas do resto, das caminhadas normais, a gente não costuma muito usar esse estilo. Eu não chego a uma marcha, né? Mas como aperto o passo, aí acaba ficando parecido. É, mas aí a gente vai entrar num ponto que aí nesse caso aí não é uma competição, né? Você não tá disputando com ninguém. Não, é comigo, quero acabar com aquele trecho, sabe como? Porque na caminhada você tem o seu ritmo, você tem o seu próprio estilo. Tem os que gostam de ir na frente, chegar primeiro, tem outros que é mediano, e aqueles que gostam do fundão, né? Do limpa-trilha, que eu falo. Então, pelo que você tá falando aí, não dá para fazer descalço, né? Na praia, sim. Nas caminhadas litorâneas, por exemplo, que eu faço agora no verão, eu faço nas areias do verão, que é de Bicanga a Nova Almeida. A gente pega um grande pedaço de areia. Ali é uma delícia, você tira... Tá, aí Bicanga, Nova Almeida, a gente tá falando aí de quantos quilômetros? 19 quilômetros. Mas dá para você fazer descalço, sim, em alguns lugares. Pra você, assim, qual foi a maior distância que você já andou? Qual foi o caminho, assim, que dentre as provas e os caminhos que você já fez, eu acredito que você deve ter ido pra fora do Espírito Santo, inclusive, qual foi o mais longo e qual foi o mais marcante? Então, o mais longo foi de 260 quilômetros. 260 quilômetros? É, 260, que eu caminhei em 12 dias, uma média de uns 20, 21 quilômetros por dia. Tranquilo. Ah, 260, não, é tranquilo, dá pra ir. No primeiro dia, a expectativa é se eu vou conseguir. No segundo, você tá meio cansado. No terceiro, você tá morta. No quarto, o organismo já tá acostumado com aquele ritmo e você sai como se você fosse trabalhar. Só que você sai com a mochila e de botina. É interessante isso. E a mais, você me perguntou o quê? A mais marcante. Ah, Renan... É, como eu sou assim, apaixonada pelos caminhos, todos são marcantes, todos. Qualquer caminhada que eu faça e que eu proponho as pessoas a fazerem a caminhada, essa é importante para mim. Eu posso dizer, eu fui para Santiago. Santiago de Compostela, já foi? Fui, agora em setembro. Foi essa caminhada de 260 que eu fiz. Eu fiz o caminho português. Quando eu chego em casa, que eu vejo as fotos das pessoas publicando e todo mundo sorrindo, pronto. Ali termina aquele evento para mim, entendeu? E você, Maurício, como é que é a sua trajetória aí? Qual foi a maior distância que você caminhou, não correu? Porque o Maurício, ele é corredor, né? Ele é lá do Por Falar em Corrida, o Simone. E é um podcast que fala só de corrida, né? São especialistas em corrida, ou pelo menos gostam de falar de corrida, né? E ele tá com a gente aqui, voltando com a gente aí, a participar do Na Trilha. E eu queria saber de você, Maurício, qual que foi o caminho mais longo que você caminhou? E dentre esses que você foi, o que mais te marcou? É engraçado, né? Porque daí quando a gente fala de caminhada para um corredor, é normal a gente caminhar, mas não é normal a gente percorrer grandes distâncias caminhando. Como eu falei no início, eu já corri maratona e a maior distância para mim foi correndo 42 quilômetros. Engraçado, eu nunca caminhei uma distância como essa. As marcações que eu faço geralmente são passeando com a família. A maior distância que eu percorri durante um dia inteiro foi 18 quilômetros. É estranho falar sobre caminhada para um corredor, tá? Que nem a Simone falou de fazer o caminho da Compostela, né? Uma distância como essa eu não me imagino fazer andando. Eu já começo a imaginar... Putz, um treinamento para fazer uma ultramaratona numa distância maior que 100 km. Então é engraçado esse tipo de comparação. A gente já pensa, será que a gente consegue fazer correndo? Rafael, você já fez caminhada, trilha, alguma coisa assim? É, fiz aqui na região de Viana, Espírito Santo, tem uma famosa que muitos grupos fazem, que é sobre os trilhos do trem. Que sai aqui da estação já desativada de trem de Viana, e vai pelo trilho até Domingos Martins, chega no Vale da Estação lá. Se eu não me engano, são 23 quilômetros. Eu fiz num domingo e irresponsavelmente eu fiz sozinho. Louco! Chamei um ou dois, cara, não, pode não? Ah, beleza, eu vou assim mesmo. E foi. Durante o caminho eu fui vendo onde eu tinha me metido. Eu passava nos pontilhões com rio, com mato. Falei, cara, se eu escorrego e caio aqui, mas vão demorar semanas para me encontrar. Ah, mas assim, muito bonito. Recomendo demais. Tem muitos grupos que fazem, levam comida, para, lancha. É pra você fazer assim, 7 da manhã do domingo e chegar às 15 horas da tarde no final. É para passar o dia mesmo. Muito bonito, mas não recomendo que eu fiz isso sozinho, não. Então, essa aí foi a maior distância que eu caminhei. Eu já não recomendo. Não recomendo essa trilha, Simone? Eu acho muito perigoso. Muito, muito perigoso. Perigoso em que aspecto? Na sua própria vida. Eu já fiz várias. E a última que eu fiz, eu falei, se a próxima vez eu quiser vir, você pode me amarrar porque eu tô insana. Porque você passa por pontilhões com 70 metros de altura. E você não sabe se vai ter trem ou não. E nesse dia, nesse último dia que eu tava, passou só uma máquina, a maquininha, né? E passou. E se eu tivesse lá no pontilhão? Tem grupos que só fazem em trilhos, mas eu acho muito perigoso. Muito, muito. Renan, sabe onde é que tem uma via de escalada que é em cima, é que a pedra fica dentro de um... Tem um túnel dentro da pedra? Ali? Sim. Em Viana. Sim. É ali. Aí, eu escalo direto ali, cara. Aí o que eu fiz no dia? Cheguei para um amigo meu que trabalha na prefeitura de Viana e falei, que hora sai a Litorina? Que é o trenzinho de turismo que anda 20 km por hora e faz o mesmo caminho que a gente faz. Ele falou, ela sai de lá 9:30 da manhã. Aí eu fiz mais ou menos o cálculo. Quando eu cheguei na porta do túnel, eu sentei e fiquei ali comendo alguma coisa. Aí deu meia hora, mais ou menos, a Litorina passou. É engraçado que eu tirava foto da Litorina e as pessoas lá de dentro tiravam foto de mim como se estivesse no zoológico. Tipo, olha, um bicho aqui no meio da mata, olha ali o cara sozinho, maluco, um monte de gente tirando foto. Mas eu esperei o trem passar. Porque se você estiver dentro do túnel e resolver o trem vir atrás de você, você tem que correr mais que ele, no caso, 20 km por hora. Com relação a perigos, nesse caso aí dos trilhos, é totalmente relevante, né? Isso aí tem que tomar cuidado mesmo. Nesse ponto aí, que tem esse túnel aí que o Rafael tá falando, é um ponte de escalada, ô Simone. E aí você tem que chegar por ali, né? Aí a gente monta os equipamentos lá e sobe. Eu vou até tentar achar um vídeo que o... apresentando essa via, né? Se eu achar, eu coloco no post aqui. Sobre o alongamento, é sempre bem-vindo? Antes ou depois? Antes, durante? Como que fica? Maurício deve ser mais disciplinado do que eu. Eu, na não, verdade... Eu não alongo nem antes nem depois. Ah, então empatamos! Faz exatamente 2 anos que eu não faço nenhum tipo de alongamento. Então, meu professor, ele chega a brigar comigo. Pô, você não vai alongar? Ele disse, não gosto. Se eu alongar, eu vou congelar. Nunca mais eu vou conseguir caminhar. Então, eu também não alongo. Nas caminhadas organizadas pelas prefeituras que tem aqui no estado, aí começa com aquele alongamento, aquela coisa que eu penso, gente, mas eu não posso fazer isso. Se eu fizer, eu não saio caminhando. Então, aí eu finjo, fico tirando foto para não ficar tão chato, né? Mas eu também não alongo, não. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Vou deixar para os nossos ouvintes aí responderem, né? O embasamento científico aí com relação ao alongamento, como é que é feito. Isso. Às vezes, como eu tô para indo escalar, né? Eu vou, faço a caminhada e tal, e antes de escalar, às vezes eu dou uma sacudida nos braços ali, né? Mas fazer aquele alongamento, todo aquele procedimento, eu também não faço, não. Eu já procurei uma reumatologista uma vez, que ela fez aquela clássica, né, de ficar em pé, se curvar e encostar o pé no chão sem dobrar o joelho. O pé ou a mão no chão? A mão, desculpa. Aí ela, com seus 60 e tantos anos já, e fez sem muito esforço. Ela falou, agora faz você. Eu devo ter chegado na canela, mais ou menos. Falei, ah, tá bom. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Não voltou mais. Não. A pessoa que consegue se alongar até o chão, né? Consegue colocar a mão no chão sem dobrar os joelhos, ela precisa mostrar pra alguém que ela consegue fazer aquilo, né, cara? Então, exatamente. Sempre que ela tiver a oportunidade, ela vai mostrar. Eu penso assim. Simone, você falou de caminhadas organizadas por prefeitura. Como que é um evento de caminhada? Existe uma exploração comercial sobre isso? Como é que é organizado um evento desse? Então, as caminhadas das prefeituras, algumas cobram inscrição, outras não. É, nós, dos grupos, eu tenho que cobrar um valor. Por quê? Eu contrato van em determinadas caminhadas, eu tenho pontos de hidratação, eu tenho frutas, eu tenho apoio da van junto com o pessoal da caminhada de 5 quilômetros, ele para, ele monta todo o ponto de hidratação das frutas e tudo mais. Quando eu tenho caminhada que as pessoas podem ir de carro, elas vão de carro e não pagam nada. Não gosto muito dessa palavra. Exploração parece que você está tirando um dinheiro... Trazendo a palavra negativa, né? É como se fosse desonesto. É, tirando um dinheiro sem estar oferecendo alguma coisa. Se eu contrato um transporte, uma van, eu não tenho uma van. E mesmo se eu tivesse, eu teria que pôr o combustível na van. Então, isso requer um valor, isso tem um custo. E aí eu tenho que repassar para as pessoas. Ao contrário da SUCEA, que é a minha agência de turismo, de natureza, é lá eu vivo disso. Então, lá eu tenho que praticar um valor com uma margem de lucro. Você pode simplesmente fazer como o Rafael fez, né? Ah, vou pegar o caminho e vou fazer sozinho. Me informei e vou lá. E às vezes o cara ele não tem a informação, mas ele quer fazer de maneira independente e o cara empurra nele. Não, você tem que fazer pagando. Né? Eu já vi isso. Né? Que nem o Mestre Álvaro, que é um outro ponto de caminhada aqui no Espírito Santo. Ah, vamos nos encontrar em tal lugar, na base do morro, para subir. Chega lá, o cara começa a cobrar R$5 de um, R$10 de outro, R$10... Peraí, cara, não é um evento, como é que se diz, de amizade e tal, mas o que você vai oferecer? Não digo de estrutura, simplesmente do cara estar junto, ele querer cobrar. Canela Brasil, ele não vai lá no Mestre Álvaro sozinho, não vai. Eu preciso de um guia. E se eu preciso de um guia, ele poderia estar na casa dele com a família dele. Então, se eu preciso de um guia, eu tenho... É como eu falei, se eu preciso de uma van, eu vou pagar a van. Se eu preciso de um guia, eu vou pagar um guia. Eu já fiquei perdida lá. Eu já fui com um grupo de amigos, isso lá, bem lá atrás. E nós chegamos, o rapaz... Não, eu conheço, vamos, fomos. De repente, acabou a trilha. Era um paredão, que a gente não conseguia subir no paredão, não conseguia, estávamos perdidos. Eu não posso levar um grupo, que eu levo lá no máximo 30 pessoas, eu não posso levar um grupo lá de 30 pessoas sozinho, entendeu? Eu não acho isso uma exploração. Não, acho que não é nem o caso, não. Eu falo por mim, às vezes eu vou no Pico da Bandeira e eu não pago. Né, não vou pagar nada. Né, então, aí as pessoas dizem, ah, Renan, vamos lá no Pico da Bandeira. Eu falei, vou. Né, eu só peço que você me proporcione a ida. E aí pois uma pessoa já virou pra mim e falou, ah, Renan, você tá querendo cobrar de mim. Eu falei, cara, não tô querendo cobrar de você. Quem quer conhecer lá é você, eu já fui. Né, eu já conheço, entendeu? Uhum. Sei que agora, se você quiser conhecer... E se você não quer pagar uma pessoa de lá e quer que eu vá contigo, por favor, me proporcione a ida. É o que eu faço no transporte. É assim, eu acho que se você proporciona e tem, proporciona a pessoa um caminho, um transporte legalizado, um apoio, uhum. Não vejo como uma exploração. Eu não quero, assim, se eu quero... Não, aí você está organizando o evento. É justo e aceitável que exista custos para que o evento ele seja bem estruturado e proporcione as pessoas voltarem outras vezes. Isso, né? Uma boa isso. Experiência. Uhum. Mas você comentou aí, Simone, a respeito de grupos, né? Uhum. Né? Eu acredito que cada grupo, logicamente, vai ter aí a sua vertente e a sua característica. Né? Aí vamos citar aí, você colocou os Passos de Anchieta. Dali deve reunir muitos grupos, inclusive de fora do estado, certo? A maioria. Pois é. E a convivência nesses grupos, como é que é? Ela é harmoniosa? Existe vaidade? Existe disputa, como você colocou aí? Como é que fica essa relação aí? Existe em todos os lugares. né? Então, os grupos existem. Como eu vejo os grupos? Eu vejo, quando as pessoas falam assim, ah, Simone, eu não vou com os Canela, eu vou com outro grupo para tal lugar. Eu falei, ótimo. Eu falo assim, ótimo. Você vai, porque o negócio é estar caminhando, é estar nos caminhos. Não importa o nome do grupo, não importa com quem você está indo. O importante é que você está caminhando, você está na atividade, você está se movimentando. Agora, nós, os organizadores, não conseguimos participar dos outros grupos, porque por causa da agenda. Eu, por exemplo, tenho quase que todo domingo eu tenho um evento. Então, como que eu vou participar de um evento de um outro grupo? E se não tiver o evento, você cria, né? Às vezes a gente está ainda caminhando. Simone, quando é que vai ter o próximo caminhada? É quando mesmo? Gente, pera, eu não consigo lembrar a agenda. Não, deixa no final, eu olho lá tal e falo. Então, assim, mesmo as pessoas que caminham, elas querem saber já do próximo caminhada para se programar, para ver se vai para a cachoeira ou se vai para a litorânea ou para onde, qual rumo vai tomar. Isso eu acho legal, a quantidade de grupos que surgiram de uns 3 anos para cá é muito grande e possibilita a eles, aos caminheiros, aventureiros, né, quer que seja assim, a denominação, a poder escolher. O Maurício comentou lá atrás lá, a respeito de aplicativos e conectividade, milhas e tal. Agora vamos falar de um outro ponto. Maurício, como é que você utiliza a tecnologia a seu favor durante a sua prática esportiva? Para fazer ele usar a tecnologia a seu favor. Não, hoje eu tenho no meu pulso, eu tenho todas as informações que me são úteis na corrida. Eu tenho batimento cardíaco, quilometragem, velocidade, cadência, VO2, eu tenho tudo, eu tenho no meu... Facebook, tem? Tenho Facebook. Sério? Sério? Pior que eu tive que, quando eu corro com o telefone junto, o Facebook apita no relógio também. Hoje a gente tem diversos aplicativos, relógios que nos fornecem o tipo de informação que você precisar. Tá? Eu vejo para quem faz, por exemplo, corrida em trilha, tá? Os GPS são fantásticos, eles te dão a direção correta como uma bússola. Então, hoje em dia a gente tem tudo, até o próprio celular, né? Você baixa um aplicativo no celular, você não precisa ter o relógio, você tem tudo no celular hoje. O único aplicativo que eu uso é o do celular mesmo, que é o Strava. Ah, e o Strava é um dos aplicativos que você consegue vincular com o Mova Mais, que cada atividade física tua gera pontuação para você trocar por milha. Gente, quantas milhas que eu já perdi? Pois é. Ai, que tristeza! Daqui a 10 anos você vai saber quanto que você perdeu. Tem que andar tudo de novo. Mas eu só uso o Strava, ele me dá o caminho que eu percorri, velocidade média, distância e tempo, é o suficiente. Era a pergunta que eu ia fazer agora, Simone. Você, enquanto caminha com o povo lá, eu acredito que deve acontecer de ter um grupo maior, né? E você não vai ter o controle de todo mundo. Você distribui comunicadores, rádio, ou existe algum monitoramento que você faz, ou tipo, que nem se diz aí, estamos um grupo aqui de 30 pessoas. Vamos sair aqui e a gente só se encontra lá no final, ou não? Como é que é esse monitoramento aí? Não, geralmente tem aquelas pessoas que vão na frente, ou sabem o caminho, ou o próprio motorista da van, ele faz a marcação no chão do caminho. Eu não utilizo esses radiotransmissores, né? Sim, uhum. não tenho essa comunicação. Eu fico mesmo me movimentando na frente, atrás, eu fico andando, cuidando, e não tem nada, cadê fulano tá pra trás. Só no gestual ali mesmo, então, né? Eu sou muito, como dizem entre os grupos, eu sou meio que uma mãezona nos caminhos. sabe? Eu tomo conta, eu fico chamando todo mundo pelo nome. Ah, cadê fulano? Cadê esse fulano? Não, já chegou, não, tá pra trás. E assim que eu cuido dos caminheiros, né? Do pessoal que tá comigo na caminhada. Eu uso um aplicativo. Eu marco a trilha e aí quando eu chego, a gente disponibiliza a trilha gravada naquele domingo. Mas são trilhas já, como é que se diz, já feitas? Ou é uma, você mesmo criou a trilha e foi no caminho? Não, as trilhas que eu faço são trilhas ou que, geralmente, quem marca é o motorista, que é da van, que ele já faz isso já há 10 anos também, foi com ele que a gente começou, ele foi... Não, mas ele vai com a van ou ele vai andando na frente? Não, ele vai fazendo o trajeto que a gente vai fazer caminhando. Não tem uma marcação. Ou então, caminhos que já são marcados. Marcados ou pela prefeitura, por exemplo, em Ibiraçu tem o Caminho da Sabedoria. É um caminho todo sinalizado, pouco conhecido aqui no estado. Tem vários caminhos que já são marcados. E acaba que os caminhos acabam ficando conhecidos por todos. Ah, então esses caminhos, na verdade, são estradas que as pessoas vão caminhar por elas até chegar em um determinado ponto. Isso mesmo. Ah. Não existe uma trilha apertada, mata fechada, por exemplo, senão o motorista não consegue passar ali para marcar, certo? Certo. Existe, aí a gente faz um reconhecimento, e como eu já caminho há muito tempo, eu quase não faço isso, eu já tenho os caminhos já conhecidos há muito tempo e acabo que... utilizando esses caminhos que eu já fiz há tempo atrás. E nesses caminhos, você recomenda as pessoas usarem tênis, bota ou depende do terreno? A bota, ela firma o seu tornozelo, ela te dá mais segurança, ela te é melhor. Te protege mais, né, cara? É mais isso. Agora, quando a pessoa me pergunta, Simone, o que, que eu vou calçar? Eu falo, você abre o seu armário e veja o que é mais confortável para você. Tem uma Havaiana aí, aquela velhinha? Vai com ela. Não, entre tênis e bota. Ah, desculpa, é verdade. Entre tênis e bota. O que? Ah, eu preciso ter uma bota? Não, você precisa ter um tênis. Você tem um tênis que é confortável, então é com ele que você vai. É do conforto da pessoa. Então, Simone, lá no nosso grupo do Telegram... A gente passa para os ouvintes lá o tema que a gente está conversando agora e a gente abre para eles fazerem algumas perguntas. O Bentão, ele quer saber o seguinte: que tipo de tênis é o mais recomendado? Se ele pode usar, inclusive, o tênis dele de corrida ou faz alguma diferença de tênis para corrida ou para caminhada? Acho que a gente já respondeu, né? Eu prefiro bota também. Eu não tenho tênis, eu não uso tênis. Então, quando eu vou correr aqui, Maurício, eu não corro. Eu corro às vezes na praia, eu corro na areia e eu corro descalço. Um tênis de corrida, eu acho que é bem apropriado para uma caminhada, porque se você vai correr, se você vai colocar o seu pé num movimento muito mais brusco do que uma caminhada normal, eu acho que que vale, né? Eu não sei. Eu sou da opinião que o melhor tênis é aquele que você mais gosta. Pois é. Eu tenho uma bota... que ela já é meio xodó, né? Eu tenho ela há uns 4 anos, que é só pra prática outdó. E aí, o solado dela começou a soltar e eu aposentei ela. E eu precisei levar um grupo de clientes pra fazer um rapel esse final de semana. E eu fui de tênis. Cara, que arrependimento. Que eu consegui, não sei como, queimar o peito do pé, mesmo de tênis, cara. E a firmeza que eu tinha na pedra... Era totalmente diferente. Eu ficava preocupado se eu ia escorregar, eu não tinha firmeza no pé. Quando você se acostuma, né, cara, é complicado você mudar de um calçado pro outro, assim. Onde você colocou sua bota? Você guardou? Fez ela de um troféu? Não, ainda não. Eu vou tentar recuperar o solado dela. É de estimação. Depois você me pergunta, tem um endereço pra te passar. Sapataria só. Eu troquei o solado da minha por 3 vezes. Ela durou 9 anos. Eu não conseguia me desapegar da bota de jeito nenhum. Até que eu fui fazer um aquecimento o ano passado dos passos de Guarapari, de Setiba, Meiaípe. Quando eu cheguei ali na Bacutia, mais ou menos, eu tava com um buraco enorme no solado, queimando meu pé. E eu tive que, então, aposentar minha bota. Ela tá na entrada daqui de casa, pendurada na parede. caramba. Você tem também, ô Maurício, um tênis xodó assim? Eu não posso ter um tênis xodó, né? Devido ao número que eu calço, eu tenho... Como eu comentei hoje com o pessoal no grupo que a gente tava discutindo, quando eu preciso do tênis, eu não acho o número. Quando eu tenho tênis, quando eu acho o número, eu não preciso do tênis. Calça quanto? 46? Calço 45. Ah, é, como meu menino. Nossa. Como meu filho. Você não pode escolher o tênis, né? É o que não tem. Pode. É, você tem 45. Entrar na loja e perguntar, tem o número 45? É igual o Excalibur, né? Ela, você não escolhe, ela que te escolhe, né? Mas é sempre assim, eu tenho o tênis e eu acho várias lojas com o número. Daí eu não tenho, eu tô atrás do tênis e eu não acho o número. Dica para iniciantes, o cara que quer começar a caminhar de fato e se embrenhar na trilha, se embrenhar no meio do mato ou nas estradas, como é que a gente pode iniciar ele? Escolher logo de cara um calçado adequado? Eu acho que eu vou dar uma dica que eu geralmente faço quando eu vou correr distâncias maiores que 21. Tá? Geralmente eu uso aqueles produtos à base de vaselina para passar em cintura, em virilha, tá? Onde geralmente tem a costura dos shorts ou da roupa que você está usando. Tá? Isso alivia muito em questão de atrito, né? Então, acho que essa é a principal dica. Roupa confortável, é uma roupa que te dê amabilidade e que você consiga transpirar com facilidade, né? Que não retém o calor. Pô, mas aí, no caso, a roupa, por exemplo, a camisa, eu não consigo imaginar outra que não de manga comprida. É isso mesmo? Não, mas hoje a gente tem camisetas de manga comprida que transpiram com muita facilidade, né? Hoje a gente tem material tecnológico aí que você não passa frio e, em compensação, o suor também não fica retido, né? É roupa até com proteção UV? Na caminhada é uma questão mais tranquila, né? As pessoas querem a camisa com proteção UV, elas querem uma botina, eu falo botina, elas querem uma bota... Uma bota assim, uma bota... Não precisa. Primeiro, venha conhecer essa... É decisão, esse, né? Esse estilo de vida, esse esporte, essa atividade. Quando eu devo começar, Simone? Numa caminhada que eu tenha apoio. Uma caminhada que eu tenha apoio, porque se eu não conseguir caminhar, eu não vou ficar frustrada. Né? Eu não vou tomar pavor daquilo. Não, nunca mais eu volto. Tá vendo, então, Rafael? Então é assim, em relação à roupa, a calçado, aí você vai tomando vai tomando conhecimento, as experiências de um, experiências de outro, vai trocando experiências e aí você vai se adequando. Então você não precisa ter, eu preciso aquela bota tal, aquela blusa tal, não. Você vai com a sua roupa mais confortável e você vai com o seu calçado mais confortável. Essa é a dica que eu dou sempre. Eu comecei assim, eu passava vaselina nos meus pés, eu encapava todos os dedos com esparadrapo, o calcanhar, e porque eu comecei a caminhar com uma bota e queria, e fui assim, arvoradamente, numa caminhada grande, sem nenhuma experiência. E aí eu perdi muitas unhas, eu tive... Nó? Bolhas homéricas. Por quê? Porque eu não tive uma orientação. Então eu digo isso, caminha com um calçado mais confortável e com sua roupa mais confortável. E aí você consegue fazer o caminho. A Ingrid, também aqui no nosso grupo Telegram, ela pediu pra que a gente falasse sobre bastão de caminhada. Você utiliza? Não, eu não utilizo. Mas é muito... Assim, eu não tenho aqueles bastões... retráteis, né? Aquelas coisas assim. Eu acabo às vezes precisando, por exemplo, no Mestre Álvaro, numa subida ou numa descida, é legal você ter um bastão. Aí eu pego dali mesmo, do chão da natureza, um pedaço de árvore e faço dali o meu bastão. Improviso e dali eu tenho. Então você não precisa gastar. Essa é o que eu tô falando. Ah, não, não tem dinheiro para comprar isso. Não, você não precisa gastar. Você vem com o que você tem e vai se adequando. Né? Isso é mais uma desculpa, entendeu, Renan? Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí as pessoas vão se desculpando para não tomar iniciativa. E aí eu vou contornando e vou tirando essas necessidades para que eu consiga trazê-los. E qual que é a desculpa mais comum que você ouve? Ai, mas e se chover? Ah, será que eu aguento caminhar? Como que eu faço? Eu vou de quê? Ah, não, não, não tenho isso. Aí eu vou tentando, como eu falei, eu vou desmistificando todo essa indumentária para caminhar, para as pessoas realmente irem caminhar. Nossa, agora sabe uma desculpa que me irrita e que você falando aí me remeteu aqui, e não foi poucas as vezes que eu ouvi. Eu chamo um camarada: Rafael, vamos tal dia vamos num bar, ou então, num bar não, porque a gente aqui é esportista, né? Então, Rafael, vamos caminhar, vamos fazer uma trilha. Aí Rafael vira: não que isso tenha acontecido. Quem é que vai? Bicho, isso me dá uma raiva, você não tem noção. Eu vou sozinha? Não, eu não tenho, conheço ninguém. Aí eu falo... Não, quem é que vai? No sentido de que, eu só vou se tal pessoa for ou se tal pessoa não for, né? Já aconteceu de eu convidar algumas pessoas, às vezes fazer convite a 10 pessoas, as 10 pessoas aceitarem, mas em cada um, quando elas falavam, tipo, a nona pessoa: ah, quem é que vai? Eu falei: não, até agora só eu e você. Mas, Renan... Eu sempre faço isso: não, até agora só eu e você. Aí a pessoa: opa, então tá bom, beleza, só a gente. Aí chega lá, tá aquele grupo. Ué, na maneira só a gente? Falei: não, apareceu aí. Isso me tira do sério, perguntar. Convidar a pessoa, poxa, se eu tô convidando, é porque eu gostaria muito que ela fosse, ou eu acredito que ela tenha o perfil pra aquela prática. Aí vira: ah, quem é que vai? Pô. O que mais me irrita é: ah, mas eu não conheço ninguém. Pois é. Poxa, olha aí a possibilidade. Você na van, você já vai conhecer no mínimo 14 pessoas e mais um motorista. Então você já vai ter mais 15 amigos novos. Eu não sei, eu tenho facilidade para, né, de me entrosar, de conversar e tal. Ir sozinha numa caminhada é tranquilo, porque você está ali caminhando, você tem o mesmo... se você for caminhar, você foi fazer o quê? Foi fazer uma atividade física, eu fui curtir a natureza, eu fui passar um domingo diferente. Então, esses tópicos todo mundo vai ter na cabeça, já está pensando nisso. Então, você já tem uma sintonia. Conhecer gente nova é o que há de melhor, né? Não vejo problema nenhum. Simone, quando esse podcast for ao ar, a gente vai estar próximo de um evento muito bacana que eu já participei de bike, que você já comentou aqui nesse episódio, que é a caminhada que sai de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, e vai até Santa Teresa. Por uma estrada de chão. Então, se você já caminha ou está querendo começar a caminhar, você que está ouvindo a gente, já adiciona lá o grupo Os Canelas Brasil. Os Canela Brasil. Quer fazer o jabá, faz direito, rapaz. Porque Os Canela é um nome só, né? Os Canelas, senão teria que ser As Canelas. É igual na trilha, né? Na trilha é uma palavra só, o pessoal fica separando, mas não é não. É um evento muito bacana, com apoio da prefeitura, tem pontos de hidratação, de frutas. Então, se você está querendo já iniciar um percurso grande, pode procurar a Simone e sua equipe, que dia 1º de maio, feriado nacional, que é o dia do trabalho, todo 1º de maio acontece essa caminhada aí, que é muito bacana. Qual que é, Rafael? É a Caminhada do Imigrante, se eu não me engano o nome. Caminho do Imigrante. 29 quilômetros entre Santa Leopoldina. É uma caminhada organizada pelas duas prefeituras. Os Canela Brasil, ano passado, levou 102 pessoas para caminhar. E lá que eu conheci meu avô. Ah, não disse a você, Renan, que eu tinha o namorado era dos caminhos? Para você que está procurando um namorado ou uma namorada, de repente é nesse 1º de maio aí de 2017 que você consegue. Esse programa está saindo no dia 18 de fevereiro, né? Então você tem aí o quê? Quase 2 meses para poder se programar? Lá é uma caminhada... Quantos quilômetros? São 28 quilômetros e bem cansativo, porque a gente sobe. Santa Leopoldina tá mais baixo do que Santa Teresa, né? Mas aí que tá, o cara que é sedentário, partir já pra dentro de 22 quilômetros... 28. Não é... Tá, 28 quilômetros, não é perigoso? Lá tem apoio. E uma outra dica que eu dou é essa. As pessoas procurarem as caminhadas que tenham apoio. Ah, eu quero começar. A caminhada é longa? Vai na caminhada que, se tiver apoio, você vai. Vai, e se não conseguir terminar, termina com apoio. Quando eu comecei, eu não admitia pegar apoio. Não, eu nem que chegava... Orgulho, né? Cheguei morta lá, chegava esbudegada. Não, isso não tem nada a ver, é um outro estilo. O João Olavo Vasconcelos, ele te pergunta o seguinte: quantos quilômetros no máximo você já caminhou em um único dia? O máximo de quilômetros que você já caminhou num dia? Eu caminhei no máximo 19 quilômetros num dia. E corrida? Corrida já fiz 42. Em um dia? Um dia. Em 4 horas. Ah, sem parar? Ah, mas isso não vale, sem né? Sem parar. Maurício, isso não vale. Maratona de Curitiba aqui, foi 4 horas e 17 minutos. O Marcos Ladislau, cara, que participou com a gente aqui, o cara já correu 270 quilômetros, cara, tá doido. Eu caminhei 35 quilômetros num dia. O máximo que eu já caminhei em um dia, com peso, com carga e tudo mais, foram, acho que 10 quilômetros, mas com peso nas costas, né, com corda e tudo mais, mas eu não saí pra caminhar, né? A caminhada, ela fez parte do roteiro. Porque quando você sai pra caminhar e carregando a mochila, você tem que ter... deve carregar, no máximo, 10% do seu peso. Senão você se lesiona, se prejudica. Eu, minha mochila, que eu fiz os 260, ela pesava 6,850 kg. Durante a caminhada, o que é que faz a diferença para aquele evento? Aí, tanto faz se é organizado ou se é você com o seu grupo somente. O que que te move, de fato, a querer caminhar com essas pessoas? Eu sei que é uma pergunta, eu acredito que seja bem difícil de se responder. Porque é a mesma coisa que as pessoas perguntam para mim. Ah, Renan, para que que você vai subir a montanha? Ah, é porque tá lá, né? Então... eu vou porque eu gosto. Eu não consigo. Eu tenho uma paixão tão grande pelos caminhos. A forma que eu trato o caminho e a forma que eu tento conquistar as pessoas a conhecerem o caminho. Um dia eu lendo, estava numa empresa e tem lá missão, visão, né? Objetivo, um negócio assim. Eu falei assim, gente, essa é a minha missão, eu acho. É mostrar às pessoas o caminho. Organizar um evento de caminhada não é simplesmente encher uma van e levar aquelas pessoas para aquele caminho. É uma preparação, é um convencimento, é uma escuta das pessoas perguntando como faço, como vou, o que eu visto, o que eu levo. E você ter o brilho nos olhos. As pessoas falam, quando eu falo de caminhada, meus olhos brilham, porque... Eu quero mostrar, eu quero levar cada vez mais. Não é assim levar 100, 200 pessoas em um único evento. Eu quero levar todos os eventos que eu fizer, eu quero mostrar o caminho. Quanto mais pessoas diferentes, pessoas novatas, iniciantes nos caminhos, eu fico mais feliz. E quando elas voltam, então, aí eu fico mais feliz ainda, porque eu consegui passar o que eu realmente penso do caminho. E tem as pessoas que falam assim, que precisa ir para o caminho, porque eu preciso fazer uma reflexão. Eu não tenho isso, eu tenho que estar no caminho. E aí o que vai acontecer lá no caminho é sempre uma novidade para mim. Eu não vou pensar, não, eu vou para o caminho porque eu preciso relaxar. Não, primeiro assim, eu vou para o caminho. Sim, é uma coisa que eu não me vejo sem isso, não me vejo. Eu fui convidada a trabalhar numa agência, para montar uma agência de turismo de natureza, que então eu faço, eu não trabalho, né? E quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha, a gente... Verdade. Realiza aquela, o seu sonho, realiza o sonho das pessoas. É, nessa caminhada mesmo lá de Santiago de Compostela, eu tinha uma senhora e que ela não sabia se ela ia caminhar 5 quilômetros. Mas eu vou, Simone, eu vou, porque nem que eu desça do táxi 5 quilômetros antes da catedral e caminho aquilo, mas eu vou, eu quero ir. E ela foi e ela andou os 260. Ah, eu lembrei aqui de uma caminhada. Ah, meu Deus. Romaria dos Homens. Qual? Quantos quilômetros tem da Catedral de Vitória até o convento? 12 quilômetros. Aí, ó. Pronto, lembrei. Um passeio no shopping. Caraca, eu fiquei uns 2 dias com a perna doendo, tá? Ah, não. É mentira, Renan. Mentira. Aqui, ali não é uma caminhada simples de passeio no shopping. Maurício, você não tem noção, cara. Uma galera... Aí é muita gente. Muita gente mesmo. Muita. Quantas pessoas ali? Uau, não consigo imaginar. Metade de Vitória não vai pra consigo. Lá. É, não consigo. E o pessoal vai no trote, não vai caminhando, rezando, cantando, né, louvando, né? É uma tradição que tem aqui, a Romaria, né, que sai do centro da cidade de Vila de Vitória em direção ao Convento da Penha, que é um ponto turístico aqui de Vila Velha, que é uma igreja no alto de um monte. O pessoal caminha aquilo tudo, né, os 12 quilômetros, e no final ainda tem que subir o morro ainda para deixar lá a imagem, de fazer a sua oração. E eu fui fazer essa romaria para estar com os meus amigos. Aí entra a questão do grupo, né? Pessoal, ah, Renan, vamos todo mundo lá, nós vamos caminhar, nosso momento de fé, etc. Mas eu falei, tá, eu vou junto com vocês, eu vou acompanhar isso aí, eu acho bacana, eu acho importante. E, cara, eu no outro dia, nos outros... 2 dias, nada, acho que uns 4-5 dias a perna ficou queimando muito, cara, eu não tava preparado pra aquilo, porque foi a caminhada rápida, né, e se eu parasse, a galera empurrava atrás, não, vai embora, igual o Homem Careta. Não, olha só, olha a heresia que eu tô falando agora, os caras vão me bater, deixa eu comparar Micareta com Romaria, nada a ver. Mas olha, eu tenho uma caminhada em Minas, que se chama Caminho da Luz, e você sai de uma cidade de Tombos e caminha por 7 dias. No sétimo dia, você sobe o Pico da Bandeira. Mas você não usa jipe, você continua andando. Você vai lá da portaria do Alto Caparaó, vai até o cruzeiro lá em cima, depois de andar 6 dias. Mas, ô Maurício, faltou você falar aí, né, cara? O que te motiva a correr? O que te motiva a caminhar? O que me motiva a correr é a questão de realização pessoal, né? Em superação. Tá, em bem-estar, tá, qualidade de vida, e acho que o principal é isso, a qualidade de vida, ter saúde para ver minha filha crescer, ter disposição para o meu dia a dia. Eu utilizo muito a corrida para, vamos dizer, para eu meditar. Tá? Geralmente eu treino, meus treinos durante a semana acabam sendo na maioria das vezes sozinhos. Então fica ali uma hora correndo, é uma hora que tua cabeça vai longe, você consegue, se não achar uma solução para um problema, consegue relaxar, esquecer um pouco desse problema, pensar num caminho melhor. Então é isso, acho que o esporte me motiva desse jeito, a superação, a meditação, a qualidade de vida, o bem-estar, acho que isso me motiva no esporte. Que a motivação tem que ser a partir daquele momento que, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Cada corrida é diferente, cada caminhada é diferente uma da outra. Tá? Eu geralmente viajo e procuro fazer atividade física ou procuro casar com alguma prova. Então, conhecer local diferente, correr em locais diferentes, acho que isso tudo me traz um prazer que eu não tenho como mensurar para vocês. É a realização pessoal de eu estar praticando o esporte que eu amo. A minha realização é conquistar um caminho. Não é que agora seja uma bobagem, mas o que mais me realiza é o que eu falei. É quando eu chego em casa e vejo aquelas publicações lá no Facebook, as fotos do pessoal e todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. É ver as pessoas satisfeitas, felizes, brincando e rindo e fazendo pose, aquele monte de foto, é uma realização. E assim, e agora? Minha realização profissional agora é melhor ainda, né? Então, eu, assim, eu trabalho todo dia pensando em caminho. Antes não, antes eu trabalhava com um pedaço da cabeça no trabalho, outro pedaço no caminho, no que eu vou fazer e responder, e aí era confuso. Hoje não, hoje eu posso falar só de caminho o dia inteiro. Você trabalhava com quem antes? Eu trabalhava numa escola, e trabalhava na secretaria escolar, era secretária escolar, e agora... Agora você não trabalha mais, né? Agora eu não trabalho mais, é verdade. E foi muito engraçado. Eu tenho uma caminhada em alerta ao câncer de mama, não sei se vocês já ouviram falar, depois pesquisa lá, o Roseando Vitória. E eu criei em homenagem a umas amigas minhas que estavam com câncer de mama. E eu, num dia, num evento que tinha acho que umas 600 pessoas, ela falou assim, eu preciso dessa menina dentro da minha agenda. E aí ela me chamou e a gente montou a parceria, criamos a parceria o ano passado, a gente já fez alguns eventos juntos e estamos na trilha. E Rafael, você? Então, no caso da caminhada, é aquilo, você pode caminhar numa esteira, casa, numa academia, você pode ficar dando voltas em quarteirões, mas o caminhar em contato com a natureza, com objetivo, início, meio e fim, com pessoas queridas em voltas, sem dúvida é muito mais prazeroso, né? Então tem um lado da saúde, você está fazendo um bem à sua saúde, mas o prazer é muito grande na atividade física, que a atividade física não é... Às vezes as pessoas querem sofrimento, é suor, é dor, é cansaço, mas quando você está em um grupo como os Canela, com certeza você nem sente. Ó, tô vendo aqui, dentro da pesquisa que eu fiz, 11 benefícios da caminhada para o corpo e para a mente. 1. Melhora a circulação. 2. Deixa o pulmão mais eficiente. Combate a osteoporose. Afasta a depressão. Aumenta a sensação de bem-estar. Deixa o cérebro mais saudável. Diminui a sonolência. Mantém o peso em equilíbrio e emagrece. Controla a vontade de comer. Protege contra derrames e infartos. E ajuda no combate à diabetes. Então, assim, eu acredito que a gente conseguiu passar aí pro ouvinte um pedacinho do que é você fazer uma caminhada ao ar livre, né? Seja em grupo, seja sozinho, seja na trilha, seja na estrada, seja no mato. Eu quero agradecer o retorno do Maurício Geronasso, lá do Por Falar em Corrida, né? Obrigado aí, Maurício, chamei você meio em cima da hora, mas que bom que você pôde estar junto com a gente aqui. É sempre legal a gente ter essa troca de experiências, né? Eu acabo ouvindo muito vocês lá no programa e eu já tenho vocês como amigos, né? Então é sempre legal ter gente que a gente já considera como amigo participando com a gente. Então, por favor, dê aí os seus recados, diga como as pessoas te acham, fica à vontade. Ah, legal, Renan, acho que o podcast, ele aproxima as pessoas, mesmo as pessoas não se conhecendo. Então, acho que esse é o principal valor do podcast. Agradeço imensamente o convite e a lembrança de me convidar, né? Sempre um prazer participar na trilha, também sou ouvinte assíduo aí do programa. Então, tô sempre a par do que vocês estão falando, mesmo não praticando a atividade de montanhismo, né? Mas, tipo, o programa que você fez do Pico da Bandeira lá foi sensacional. A subida que você fez com a gravação do podcast. Pô, achei fantástico o programa. Valeu. Mas para quem quiser saber um pouquinho mais de mim aí, é só me procurar em qualquer rede social como M Geronasso, tá? Só digitar lá, que tô em todas as redes sociais assim, ou através do Por Falar em Corrida. Então hoje a gente tá com site, podcast e estamos se aventurando um pouco no YouTube também. Então é só procurar Por Falar em Corrida que vocês vão encontrar a gente lá. É, o Guilherme Preto lá e o Enio ficam frenéticos lá nos videozinhos, cara. Tá sempre postando coisa lá. Quero deixar a indicação aí pro ouvinte que gosta de correr. Conheça também lá o Por Falar em Corrida, que é um programa muito bacana, né? Que eles falam, além de falar de corrida, passam muitas dicas aí sobre atividade física. É, eu curto muito e deixo aí a recomendação, vai estar aí no link no post. Quero agradecer também aí a presença do Rafael, que já é de casa, né? Então nem vou dar espaço para ele falar, porque vai falar muito durante os programas. E a Simone também, que faz parte do grupo Os Canela, né? Foi muito por acaso que eu encontrei com ela. Não foi por acaso que ela veio para parar com a gente aqui. Então, obrigado, Simone, pela sua participação. Valeu. E deixa aí os seus contatos, né? Deixa o seu recado de incentivo pro ouvinte e como que ele faz para te encontrar. Eu tenho um perfil no Facebook, Os Canela Brasil, e um grupo. O grupo é fechado, mas aí é só pedir para participar e aceito. Estou lendo aqui uma frase que diz o seguinte: somente aqueles que arriscam a ir bem longe terão a oportunidade de descobrir o quão longe podem ir. Então, as pessoas perguntam, quantos quilômetros? Liga não, vai. Vai porque você consegue. Então, é para lá que vamos, como eu digo lá nos Canela Brasil. E eu tenho meu perfil, Simone Capelletti. Eu agradeço e, assim, desculpa a minha falta de jeito, porque eu não tenho prática, não. O que é de caminhar? Apesar de ser bem. A gente tá falando de caminhada aqui. Pois é. Simone, se eu precisar de uma agência de turismo bacana, você me indica qual? Sucéia Viagens. Na Reta site, da como é que é? É Sucéia Viagens, tem um perfil também no Facebook, porque é um nome fantasia da Notre Dame Turismo. Em turismo de natureza, em caminhadas. Ó, tudo a ver com na trilha, hein? Tô preparando o Media Kit, vou mandar pra vocês, hein? Isso. Só tenho a agradecer a presença dos dois, da Simone e do Maurício. Como o Renan sempre fala, poderiam estar vendo TV, seriado, fazendo alguma coisa hoje, mas vocês dedicaram essas duas horinhas aí para estar aqui com a gente. E eu só tenho que agradecer imensamente a presença de vocês. Muito obrigado. E é isso aí, ouvinte. Por hoje a gente fica por aqui. Deixamos aí o nosso incentivo para que você simplesmente vá, né? Conheça-se, conheça outras pessoas, conheça outros caminhos, conheça outros lugares, porque vale a pena você se dedicar, vale a pena você arriscar, e com certeza você vai alcançar alguns pontos que você nunca imaginou que poderia nunca chegar. Parecendo aí o Pedro Bial, né? Vamos finalizar esse programa. E peço você que, se você curtiu essa publicação, se você curtiu esse papo, que você indique para algumas pessoas ou para muitas pessoas, em alguns grupos, Facebook, compartilhe, né, curta essa ideia. Se teve algo que faltou a gente falar aqui, manda um e-mail para a gente, que é o @natrilhapc, que é um perfil no Twitter, e o nosso e-mail é natrilhapc@gmail.com. A gente precisa desse comentário, a gente precisa dessa resposta, a gente conta com sua participação para continuar fazendo desse podcast a aventura de muitos e muitas outras pessoas. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Como é que é lá, ô Simone, o finalzinho? É pra lá que vamos. É pra lá que vamos. É pra lá que vamos. Tá bom, gente. Renan, eu procurei o termo caminheiro aqui no Google. Se não for pedir mais, eu queria que o podcast abrisse com a música Caminheiro de Liu e Léo. Não, cara. Não. Depois eu procuro aí. Ah, não. Caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor, faça. Existe uma música chamada Liu e Léo. Liu e Léo caminheiro? É caminheiro? Ah, não. Oh, God. Ali mora uma velhinha. Isso, eu moro em Santa Catarina, cara. Você conhece, você conhecia esse termo aí? Caminheiro, tem? Não sei, porque eu não moro em Santa Catarina. Você não falou que mora em Santa Catarina? Não, Paraná. Paraná? Então tá. Curitiba. Então deixa eu voltar a pergunta. Mano, fala aí. Eu ia já tomar seu lugar aqui, mano. Fica esperto. Tomara. Rafael, tá ouvindo a gente? Sim, tô ouvindo. Viva Nossa Senhora da Penha! Nossa! Ah, viva! É um grito que mais acontece, Maurício, no meio da caminhada. Sério? Quando eu vou, eu fico assim, menino, eu vou gritar viva Nossa Senhora da Penha. E pelo menos você vai ter que gritar viva, hein? Por favor, diga pra mais, será bem do que é meu. Quero indicar também aí os nossos ouvintes. Eita, uma boa. Obrigado, hein? É a pizza do Renan chegando. Que pizza é essa? Foi? Bom, me perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Minha velha espingarda e ouvi ou não. Nós temos calma. Tá bom. Corta. 1, 2, 3 e. Me faça esse favor. Oi, caminheiro. Qualquer coisa que você gritar lá no meio, o pessoal vai falar viva. É verdade. Se você gritar lá, viva os Canela Brasil! Viva! Viva na trilha! Ah, eu vou esse ano então. Viva na trilha! Viva! É sério, cara. Peraí. Chegar o quê? Budegada. Abraço, Lúcia, hein? Ela é a única pessoa que eu já ouvi falar isso, você repetiu. A Lúcia. A Lúcia fala? Fala. Ah, então, a Lúcia é uma querida, que começou caminhando e agora virou lagartixa de rímel. Era pra ela estar com a gente aqui, mas ela... Ela é uma querida. Tá escalando. Pois é. Vou trazer ela pra cá, mas se eu for mal, não se estou. Então, ali, Renan, sabe... Ô, Simone, embaixo do pontilhão tem um rio. Ah, tá bom. E no rio tem o quê? Água. E mais o quê? Pedra. Não esqueça de avisar. Ok. Alô, som. Jesus. Até. Não esqueça de avisar. Vamos. Você é um bordão seu, né, Simone? É, minha hashtag. Eu não sei falar hashtag. Pô, fala assim, eu tô de patia aí. No meu tempo, isso era jogo da velha. Ah, meu irmão! Adorei.